Bom, eu queria voltar lá no Salmo, fazer um comentário sobre um versículozinho do Salmo. O rei confia no Senhor, por causa da fidelidade do Altíssimo, ele não será abalado. Todo mundo que está numa posição qualquer, né? Seja um rei, um presidente, alguém que dirige alguma coisa, a gente da nossa casa, a gente tem uma opção. De em quem depositar a confiança. A gente normalmente acha que o resultado que a gente vai ter, ou a vitória que a gente vai ter, ou a situação melhor que a gente vai encontrar, vai ser fruto do plano que a gente faz. A Bíblia é clara: ao homem cabe fazer planos, mas a palavra certa vem do Senhor. Nada contra fazer plano, muito pelo contrário. Acho que quem não faz plano está planejando não chegar em lugar nenhum. Você não tem um plano. Agora, o teu plano não pode ser uma camisa de força ou, pior ainda, o seu plano ser aquilo que você considera no que você deve confiar. A gente já passou tanto, né, nesse país por planos econômicos, planos políticos. Às vezes um governo tem um plano de fazer determinada coisa, às vezes tem planos que são obscuros. E a gente confia no nosso plano, na nossa habilidade. E a Bíblia também é clara, ela fala: ai do homem que confia no homem. Não só com relação a outra pessoa, mas principalmente, ai do cara que é autoconfiante. Falamos essa semana já sobre isso, né? O mundo falando, você tem que ter autoconfiança. Não, a Bíblia não fala isso, não. A Bíblia fala muito claramente sobre em quem a gente confia e não no que a gente confia. Quando a gente confia numa coisa qualquer, seja ela um plano, uma ideologia, um jeito de produzir, economia, o que seja, a gente está fazendo um ídolo e a gente é capaz de matar por causa de um ídolo, a gente é capaz de perseguir por causa de um ídolo, a gente é terrível. O nosso plano pode virar nosso ídolo. Confiança e esperança, acima de tudo, é fruto de uma relação pessoal com aquele em quem se confia. Como o Sam compartilhou, né, um trecho do livro do Willett, se eu não me engano, está no livro que do David Kelly, não me lembro se é da entrevista ou se é num outro livro dele. A expectativa e a ansiedade, esse que a gente tem o homem prometaico, né, ele vai gostar de ouvir isso, Sam, né, esse que promete alguma coisa. Isso cria na gente o mito de Prometeu e Epimeteu, né? O Prometeu é o cara que tem o fígado comido por uma águia 24 horas por dia. Todo dia a águia vai lá e come o fígado dele. De noite o fígado volta, no dia seguinte a águia come o fígado. Que fala o quê? A gente dá aquela gastura quando a gente está ansioso. É disso que está falando, né? A história da águia comendo o fígado e aquela gastura que a gente sente, né? Aliás, a gente sente azia, úlcera, porque a gente confia no nosso plano, na gente mesmo, na ideologia, naquilo que a gente segue, na nossa metodologia, no que quer que seja. Isso não nos dá vitória, mais do que isso, não nos dá esperança e mais do que isso, não traz paz ao nosso coração. O Salmo diz bem claramente que o Senhor, ou melhor, o rei, confia no Senhor. Por causa da fidelidade do Altíssimo, ele não será abalado. Não é porque o plano é bom. Porque se Deus disse que vai ser fiel, essa vai ser a razão pela qual o rei pode dizer: eu confio no Senhor. O plano, ele pode acontecer, ele é decorrente disso. Mas, cara, não confia no plano. Dá para entender isso que eu estou falando? Não é o plano. Não é o plano. É o Senhor. Se o teu plano estiver alinhado com quem é o Senhor, cara, pode fazer o que você quiser. Deus normalmente até te surpreende com um plano bem diferente daquele que você tinha feito. O que não é uma desculpa para não fazer planos. Ao homem cabe fazer planos. Mas sempre condicional a que a palavra certa quem vai dar é o Senhor. Fez seu plano? Está indo bem? Mas o que o Senhor está mostrando no meio do caminho? Qual é a contingência que vai vir? Qual é a situação que vai vir nova? A gente não tem controle dos fatores. Na administração, a gente aprende que a gente deve controlar todos os fatores, de modo a que o nosso plano se execute. Isso, quando você consegue fazer isso num nível pequeno, até funciona. Isso não leva para a sua vida, não, porque você não tem controle sobre as outras pessoas, sobre o clima, sobre o dia, sobre as coisas que vão acontecer, que estão fora do seu controle. Melhor, então, para você não ficar desesperado ou ansioso ou triste por causa do plano que você perdeu, confia no Senhor. Faça seu plano, mas não confia no plano, confia no Senhor. Confiar por quê? Porque Ele é fiel, por quem Ele é. Ah, mas eu não acredito nisso. Então, confie no seu plano, fique ansioso e viva a sua vida. Quanto a mim, diz a, né? A Bíblia várias vezes fala, quanto a mim e a minha casa, confiaremos no Senhor. O importante disso é que a vida cristã não se faz de maneira pragmática para que você se dê bem. A vida cristã não se faz de maneira utilitária para que o maior número de pessoas possa ser beneficiado. Não é nem o pragmatismo, nem o utilitarismo. A vida cristã se faz de uma questão substantiva. E mais do que princípios. Ah, a vida cristã não se faz porque você tem princípios bons. A vida cristã se fundamenta numa relação de confiança com um Deus que te ama, da mesma forma que uma criança confia plenamente no seu pai, na sua mãe, que eles o amam. Uma criança não... A gente usou o exemplo da Beatriz aqui, né? Que é pequenininha, que anda aqui com a gente. Ela não tem dúvida. A criança é muito relaxa, não é? A criança está sempre feliz, sempre relaxada com a pequenininha. Mas se começar a criança a ficar sem relaxar, você pode ver que ela começa a duvidar do amor. Duvidar dessa relação. Aí você começa a separar. Então, Jesus mesmo falou, volta a ser uma criança. Sabe, confia, não tenha dúvida do amor de Deus por você. Mesmo que teu pai e tua mãe te abandonem, eu sou contigo, diz o Senhor. Deus é o que Ele é, Ele não vai mudar uma pílula por sua concepção. Então a vida cristã não se mede pelo resultado que você ganha, a vida cristã não se mede pelo maior benefício feito ao maior número de pessoas, a vida cristã a gente não se mede por princípios. Não, os princípios são bons, ainda que não tenha resultado, ainda que muita gente não se deu bem, mas os princípios são legais, não é isso. A vida cristã é uma relação de confiança. Ela se mede, Pô, eu ando em confiança. Como é que eu vou levar essa confiança? Eu vou para Romanos. Para alguém que não tem essa trajetória, que vem lá de Israel, né? Quando Isaías está falando com Israel, para quem está falando, verme Jacó. Ô, seu ridículo. Isaías está falando assim, coisa insignificante. Ou nada. Eu, o Senhor, vou cuidar de você. Lembra lá, Isaías falando assim, olha, eu vou fazer surgir rio no meio do vale seco. Vai surgir árvore no meio do deserto. Porque eu disse, para Israel fica fácil. Bom, realmente, quem está falando isso é o mesmo Deus que fez cair o maná. É o mesmo Deus que fez a rocha da água. É o mesmo Deus que, quando precisou, mandou codorniz. É o mesmo Deus que fez com que a gente desse volta em Jericó e o muro caísse. Tinha um para onde olhar. Agora imagina o gentil. Deus, de quem você está falando? Qual? Qual Deus? Paulo fala assim, olha, o meu ministério, e eu fico pensando, trabalheira de Paulo, né? Meu ministério foi apresentar tudo isso para quem não tem ideia disso. Que eu começo a falar, confia no Senhor, ele fala, mas quem é o Senhor? Por que eu devo confiar nele? Por isso que Paulo era tão longo, por isso que Paulo gastava tanto tempo, por isso que ensinava todo dia. Olha, teve esse Deus que ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso, ele fez isso. E tem uma promessa em Isaías que fala, serei encontrado por aquele que não me procurava. Ou ainda, né, hão de vê-lo aqueles que não tinham ouvido falar dele. entenderão aqueles que não o haviam escutado. Também a citação de Isaías. Mesmo com todas as provas, a gente pode virar, como o povo de Israel, extremamente obstinado, extremamente teimoso, e falar, não vou confiar. Antes eu vou confiar em mim mesmo. E acabar no desastre que foi. Deus vai com a sua paciência, quer saber? Eu vou mostrar como é que funciona. Eu vou ser encontrado por quem não me buscava. Eu vou ser encontrado por quem não me buscava. Eu vou ser escutado por quem antes não me ouvia. Eu vou ser entendido, e aí é mágica, por aquele que nunca havia escutado. O Espírito Santo de Deus joga um papel fundamental. Você me perguntava, como é que eu vou explicar para alguém a diferença entre religião e seguir a Jesus? E aí, lógico, na sua pergunta já tinha a resposta toda. Não adianta. Não tem como explicar. Aliás, quando você começar a explicar a sua fé, você começou a fazer religião. No momento em que você começar a explicar e sistematizar a sua fé, você substituiu uma relação de confiança pessoal que se baseia num fator, e esse fator, ele realmente é um fator que faz a gente pensar na soberania de Deus nesse negócio, que é o Espírito Santo de Deus, que é o único capaz de convencer a gente do pecado, da justiça e do juízo. Quando você tenta convencer o outro, você está brincando de Espírito Santo na vida da pessoa. Qual é a saída? Ora. Ora para que Deus tenha misericórdia daquela pessoa, ora para que Deus se revele àquela pessoa, ora para que Deus fale com aquela pessoa. Seu papel não é convencer ninguém. Seu papel não é fazer isso. Seu papel é explicar. O papel de Paulo lá com os gentios é falar, olha, meu irmão, Deus criou o mundo assim, teve assim, aí ele pegou um cara chamado Abraão, tirou de lá, mandou ele para um lugar, aí depois esse cara teve um filho, Isaac, e foi assim, aí Isaac teve Esaú, Jacó, e Deus escolheu Jacó, aí Jacó teve 12 filhos, esses filhos viraram as tribos de Israel, aí esse pessoal ficou no Egito 400 anos, aí foi, aí Moisés, aí ele ficou contando a história toda. Você pode ouvir a história e falar, bela história, história bonita. Tem uma outra legal também, Branca de Neve e os Sete Anões. Pinóquio, Rapunzel, O Pequeno Príncipe. São histórias legais, gostei dessa outra aí também. Você pode até reduzir isso. Mas só o Espírito Santo de Deus pode chegar e pegar essa história, essa narrativa e tocar seu coração lá na eternidade, porque Deus colocou no coração do homem a eternidade. E quando você ouve essa história, fala, é isso, eu voltei para casa. Eu me reencontro. Só o Espírito Santo faz isso. O papel de Paulo, o papel da gente, é contar a história. A confiança vai vir daquilo que o Espírito Santo fizer no coração da pessoa. Fala, pode confiar, você está em casa. Você está com seu pai. Essa é a história do seu pai. Essa é a história da sua mãe, Deus, do seu pai, Deus, sabe? Deus na sua vida. E o Espírito Santo que vai fazer essa relação de confiança acontecer, não é outro. Deu para entender o que eu estou falando? Ou seja, esperança é fruto de uma relação de confiança, confiança não no seu plano, confiança em Deus. Confiança nasce pelo ouvir a palavra de Deus e não é obra do seu convencimento sobre alguém, mas é obra de você narrar e aí deixa que vai estabelecer essa relação de confiança, porque é entre você e ele. E aí, como é que você vai explicar esse troço? Cara, vem andar aí junto e ver o que acontece. Eu li ontem, para terminar, o relato da Tata, né? Sobre o tempo dela aqui. A última frase que ela fala é assim, olha, no fim, você tem que ir lá e ver como é que é. O que, para mim, é um super... resultado daquilo que a gente, você ouviu, Débora, aqui da mesa, só você estava aqui, né? Há um ano atrás eu falei, olha, só quero saber de gente que vem aqui para ver alguma coisa, vem e vê. Lembra disso, né? Então, estabelecemos um objetivo, né? Estabelecemos uma vontade, fizemos alguns planos, mas sinceramente, se você olhar, nós estamos terminando o ano. Quem fez essa obra, para alguém falar isso, que a Tata fala, outras pessoas falam, não foi o plano, foi Deus. Foi simplesmente depositar confiança nele. Senhor, faz a sua obra. A gente vai tocando o nosso negócio aqui e deixa o Senhor fazer. Deu para entender? Quem faz isso é Deus. Quem estabelece a relação de confiança é Deus. E quem revela no coração da gente é o Espírito Santo de Deus. Fora isso, tenta brincar de Deus, não, que não vai rolar. Brincar de Deus é você achar que você tem um plano, você confiar em você mesmo, você achar que pode convencer alguém, você achar que pode fazer. Deus é escutado por quem não tinha ouvido ele. Deus aprende a buscar confiança em quem nem sabia o que era o Cristo. Mas na hora que ouve falar, é isso. Deus é bom. Confia nele, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, o resto ele faz. Diz a palavra. Amém? Deus, bom dia para todo mundo. Vamos trabalhar. Seu Júlio.